mais. Foi o último, então volta asas livres. O som do amor chegou. Hoje faz um ano que você terminou comigo. Eu quase fiquei louco, sem ter o meu perdão, depois da traição que você fez comigo. E agora você volta com esse papo de quem tá arrependida. Mas eu vou te dizer, quero que suma da minha vida. Bye, bye, valeu. Só deu valor depois que me perdeu. Bye, bye, valeu. Agora chora sem um beijo meu. Bye, bye. Falou depois que me perdeu. Bye, bye, valeu. Agora chora sem um beijo meu. Asas livres, só pros apaixonados. E o Chance 10, o moral de Uibaí, estourado. Hoje faz um ano que você terminou comigo. Eu quase fiquei louco, sem ter o meu perdão, depois da traição que você fez comigo. E agora você volta com esse papo de quem tá arrependida. Mas eu vou te dizer, quero que suma da minha vida. Bye, bye, valeu. Só deu valor depois que me perdeu. Bye, bye. Chora sem um beijo meu. Bye, bye, valeu. Só deu valor depois que me perdeu. Bye, bye, valeu. Agora chora sem um beijo meu. Bye, bye, valeu. Só deu valor depois que me perdeu.